Melhor assim, cada um vai pro seu lado. Está de certo, não tem jeito, o encanto foi quebrado. Não tô afim de amar sem ser amado. Eu não aceito no meu peito o amor despedaçado. Você não soube entender meus apelos. Apaixonadamente eu me entreguei em suas mãos. Sempre inútil dizer que tudo foi sem querer. Agora quer meu perdão, joga a culpa no coitado do seu coração. Sempre inútil dizer, proibido a você, não vou te dar meu perdão. Cristal quebrado não cola jamais. Sonhos feridos não curam dançar. Que tudo foi sem querer. Agora quer meu perdão. Joga a culpa no coitado do seu coração. Sem dúvida dizer, proibido a você, não vou lhe dar meu perdão. Oh, cristal quebrado não cola jamais. Sonhos feridos não curam, não sai. Melhor me esquecer, não volto atrás. Vocês